Super Controle Natural. Ah, sim, está começando mais um Super Controle Podcast. Ao vivo. Ao vivo, não. Ao vivo. Ao vivo com delay. Temos todos aqui na mesma sala, a não ser o Matheus Lima. Tadinho dele. Tá em Unaí. É, aqui é o Matheus. Correspondente especial de Unaí, eu sou tudo. É isso aí, cara. Aqui é o Matheus Six e eu quis ter o cabelo do Cloud Strife, por isso eu sou um amante de RPG. Da era do Tidus, do Final 10? Todos, amo todos. Aqui é o Lancelonetti. Fusroda. Aqui é o Frajola e RPG é do Japão. Não vem querer copiar. Ai, meu Japão. Deus. Aqui quem vos fala é o Hylian e o verdadeiro RPG é o RPG de mesa. Seus fracos. Mas, fala de cara, fica de pé. Agora não precisa. Aqui é o Hylian, eu peguei a irmã do Lanzonete. Tá ao vivo. Pegou. E os caras chegam aqui e já saem pegando as minas. É, tá vendo, né? A gente é assim. Aqui é o Eric Seika, direto de Carlos Barbosa, né, ao vivo aqui a cores. E os JRPG são muito melhores que os ocidentais, principalmente com Xenoblade. Opa! Toma! Eu apoiado! Tchau! Aê! Aqui é o Matheus e não importa se é ocidental ou oriental, o importante é que seja RPG. E qualidade, oh, né? Olha aí, ó. Falou bem. Grande. Oh, grande jogão, hein? Demais. Eu lembro que tu tinha me convidado pra participar de um cast, né? Depois, sei lá, que fendeu o teu podcast. Aí acabou o podcast, né, cara? Tu tinha me convidado. Então tá, grandias. Mais um cast diversos aqui. JRPGs contra RPGs bons. Era RPG do Japão contra o resto. Novela contra RPG de verdade. Balde na cabeça versus novela chorosa. Então tá, tudo isso e muito mais após a leitura. Não, dança dos e-mails. Dança do Kuduro dos e-mails. Kuduro. Tá todo pau. Diego! Oi? Vamos ler os e-mails, vamos dar comentários, tudo bom? Fui pego de surpresa. Tudo ótimo, Matheus. Vamos lá, vamos embora. Mais uma semana. É isso aí. Esse cast de hoje aí, de RPGs contra RPGs ocidentais, tá muito louco. Sim, tá bem. Ótimo. Tá, foi tudo gravado aqui com o pessoal, com o Yuri do ArgCast e o Sim. Eric Santos veio pra Barbosa, então ele gravou com nós aí. O áudio tá excelente, cara. Porra, que bacana. É difícil acontecer isso, né? Juntar, tem integrante em Minas, no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre. E aí quando dá pra juntar a maioria dos integrantes num ambiente só, fica bem melhor, é bacana. Ah, ficou bacana, cara. Ficou bem engraçado também. Frajola e Lanzone on fire. Então, Diego, tu tem que escutar também que tu vai curtir. Esse já... Vou ver. Que tu não é editor, né, então... É, esse aí não, mas... Mas eu tô dizendo que tá bom. Nem ouvi, eu já gostei. Tá legal. Então, recados de sempre aí, temos... O principal é do Super Controle FM, o programa da GG de música de videogames, okay, na Rádio Blast. Diego, quais são os horários e os dias aí pro pessoal? Os dias? Bom, muito simples. Quarta-feira, por volta ali das 9 horas até as 10, e no domingo... De 22 às 23, com temas variados, etc e tal. Então, se você está afim de ouvir música de jogos, numa boa, no stream, é só ir lá. Quartas e domingos, quartas 9 e domingo às 22. E temos o player aí no lado do nosso isso, site. Isso, não tem complicação. Ah, não sei onde é que fica o site. Entra no Super Controle, tem um player ali, ó, Rádio Blast. Aperta o player, que é o botão verde, e pronto, acabou. E, pô, ela tá sempre no Twitter lá, então vocês podem fazer os pedidos de músicas, né? Sempre. Exatamente. Então, de recados, acho que é este é o básico de todos. Vamos. A leitura de e-mails, então. Vamos lá, Diego. Opa, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, randomicamente, entre um trilhão de e-mails, pronto. Ok, vai esse aqui, Felipe, Henrique, não. Renan, pronto. Renan Oliveira, ele diz assim: Olá, pessoal do Super Controle, parabéns por mais um excelente episódio do podcast. Prefiro o formato antigo, com um cast maior, porém agora tá dando. Agora tem tanto conteúdo no site que essa pequena crítica pode ser deixada de lado. Opa, pessoal nunca tá satisfeito, né? Meu Deus do céu. Não, pô, tá cheio de conteúdo, tá cheio de podcast. Agora todo hype é podcast, overkill é podcast, então. É, vamos lá, tá, né? Tá ótimo, isso aí. Bom, aí continua. Sobre o cast da Rockstar, bem, eu detesto GTA, L.A. Noire, Red Dead Redemption. Noire. E mesmo Max Payne, que é o único mais ou menos ainda não me agrada. Caraca, não gosto de nada. Na grande verdade, eu detesto sandbox. Jogo com mundo aberto, só RPG. Joguei todos esses jogos aos quais citei, e a contragosto, pois tem um amigo que vive perturbando pra eu jogar essas coisas. Sabe, aqueles malucos que só jogam FIFA, GTA e Modern Warfare 3? É, conheço. E é sempre a mesma conclusão, tédio, mais bugs, ou seja, jogos da Rockstar só saem com notas negativas, na minha opinião, logicamente. Bem, eu considero as missões, principalmente do GTA, chatas, repetitivas e sem graça. Nossa, cara. Eu diria Renan Oliveira, hein? É. Aí... eu pensei que fosse Frajão, mas tudo bem. Mano. Não, é Renan Oliveira. Caraca. E aí termina. Concluindo, não consigo me divertir, me entusiasmar com esses jogos de Rockstar. Então, fazer o quê, né? Me despeço aqui. Boa sorte com o site, podcast. Quem quiser me adicionar aí na PSN ou na live, ele deixa dele. A PSN é REN _ Thunder. E o Xbox Live dele é REN, né? REN, Thunder, tudo junto. É isso aí. E também deixa o MSN, ó. Caraca, agora tá falado. É tudo. Agora, né, já falei. Renan com dois N's, ponto N, ponto Oliveira, @hotmail.com. Olha aí, adicionei o Renan. Renan. Se querem xingar o Renan, se querem dar um tapa no Renan, ofendê-lo gratuitamente, agora vocês sabem por quais caminhos fazer isso. Ele não gosta da Rockstar. Tá bem claro. Isso aí, gente boa. Gente boa, amigo do Frajola, esse cara aí. Deve ser. Deve ser, né? Então tá, muito obrigado. Ah, não. Oliveira, a gente fica zoando. Não tá zoando, mas é tua brincadeira, claro. Opiniões são bem-vindas, tanto é que o pessoal tava até comentando que a gente não apaga os comentários ofensivos. Assim, quando a pessoa é muito escrota, a gente apaga. Mas quando a discussão tá bacana, o pessoal tá mantendo o ponto de vista, mesmo que seja contrário ao nosso, a gente sempre deixa, porque é legal isso, né? Dá espaço pra todo mundo. Então, se você discorda da gente, mete a boca lá, fale com, né, decência, que a sua voz vai ser respeitada. Se você for pra baixaria, aí sinto muito, vai ser deletado e bloqueado para todo sempre. Menos o gordinho do Baixiquim, né? Esse aí pode falar. Não, esse aí é lendário. um dia a gente vai saber quem é esse maluco. É verdade. Então tá. Segundo e-mail aqui, vamos ler mais um, que é o do Marvox Brasil, veja só. Não sei se o nome é conhecido. Conhecido, né? Então tá, galera, muito legal ver um cast sobre a Rockstar em português. Já cheguei a ouvir em inglês do Kotaku, mas achei o de vocês muito mais animado e sem pagação de pau. Muito obrigado. É, respondendo à pergunta do Sigs, eu terminei sim Manhunt 1 no PC e o Manhunt 2 no Wii. Caraca. E digo, o jogo tem enredo. O primeiro é muito difícil e desengonçado, mas o segundo a Rockstar chegou a melhorar. Jogue no Wii mesmo, sem medo. Não é um jogo para pegar várias vezes. Eu terminei uma vez e não sinto vontade de zerar novamente. É bizarro, né? Mas tudo bem. Tem gosto pra tudo, né? Bem, sobre GTA, eu consegui rodar o GTA 3 no meu Pentium 3, 333 MHz com uma placa de 16 MB. Caralho. Deus, ele fala, na maior parte do jogo eu tinha que andar, fazer o personagem andar olhando para o chão, senão o PC não aguentava o tranco. Porra! A vontade de jogar era tanta que terminei assim mesmo. Caraca, olha que é merda, show. Maluco. E ele fala que o visual do GTA 3 é muito mais pesado que o do Vice City, mas o do Vice City eu já pedi o Service Pack 2 do Windows XP, e sem isso não dava mesmo para jogar. Aqui o Lanzoni comenta lá da Engine, né? A Engine do GTA 3 e Vice City é a mesma, porém a Rockstar só avisou a Engine do Vice City, para que todos pudessem jogar com mais facilidade. No PC, GTA 3 pedia uma VGA de 32 MB, e no Vice City pedia DirectX 9, pelas cores muito chamativas. Tanto é que, dependendo do PC, as pessoas não viam a abertura, que parecia de MS-DOS, e um jeitão de Atari, que só depois aparecia a marca da Rockstar e a música Video Kill the Radio Star, da banda The Buggles. Olha, bem lembrado, cara. O Lanzoni vai ao delírio com essa sua lembrança. Eu não lembro de nada disso, então não posso opinar. GTA San Andreas foi aquela guerra para o jogo ser no PC. Demorou muito devido a Sony colocar a franquia como exclusiva para ajudar as vendas do PlayStation 2. Pois é, tanto que a gente falou, né, Diego, no cast. Eu vi. O San Andreas acho que foi o jogo mais vendido de Play 2, né, então... Sim, não foi à toa, né, eles sabiam que o pote de ouro que tinham em mãos, então vamos tornar isso exclusivo e... O pessoal que não é tão ligado, né, no mundo dos jogos, PlayStation é sinônimo de GTA e FIFA, né? E o Winning Eleven, na verdade. Fizeram bem. Mas tá aí hoje pra todo mundo, né? Qualquer plataforma tem isso. Menos o Nintendo, né? E... é isso aí. Tem GTA pra todo mundo. Agora, e Bully. Gostei muito do jogo. Terminei a versão de Wii primeiro. Os comandos do Wii são ótimos, principalmente na aula de biologia, para dissecar os animais. Não sei. Agora, quem se prepara com o visual, procura a versão de PC, que é possível colocar até 8 vezes de anti-aliasing. Caraca. O jogo é lindão e tem situações bem diferentes do videogame. Tem imagens, certas cenas que no videogame não aparecem. A primeira versão é do PlayStation 2, depois veio Xbox, Wii e depois então no PC só em 2008. E aí ele, Que diferente, né, as paradas, né? É, não, o pessoal acha que a Nintendo não tem jogo, mas, porra, tem Bud pra Nintendo, tem o Manhunter pra Wii. Falei, caraca, que bizarro, né? Anúncio nenhum, eles lançam, mas você só descobre se ficar fuçando mesmo. Esquisito. Então, para terminar, a Rockstar desde a época do GTA 3 vem criando tendências, agora com L.A. Noire, ou L.A. Noire. A criação da captura de expressões faciais humanas e Max Payne 3, onde mostrará que a CGs também pode contar com a participação do jogador, tirando aquele lance de largue o controle e assista. Olha só, hein? Ah, mas isso já tinha há muito tempo atrás. Mas quer dizer, acho que Max Payne vai melhorar essa parada, né? Mas Vox pagando pau aqui no final. Rockstar é uma das poucas empresas que ainda tenta trazer o real para o virtual sem empurrar a sujeira para debaixo do tapete e fazer cara de bom menino. E se tem putaria, ela coloca. Se tem que mostrar alguma... ela vai lá e coloca. É isso aí. Aqui ele termina então. Mas é aquela coisa. Ela lançou um jogo e toma 10 processos nas costas. É numa dessas que vemos que a Rockstar tem grana pra fazer o que ela quiser. Deixa eu ver aqui. Em maio eu quero ver como ficará Max Payne 3. Quero jogar porque sou fanático pelo enredo do Max Payne, pelos personagens, e quero completar a trilogia. Quem tiver curiosidade, pesquise sobre a engine do jogo Max Payne 3 chamada Rage, para entender que essa engine foi criada em 2006 e até então vem sendo redesenhada até ficar do jeito que vimos nos vídeos de Max Payne 3. Olha só, essa notícia é boa. Eu não lembrava o nome da engine do Max Payne 3. Então, ela é a Rage, é uma nova engine. Não é a mesma do GTA 4, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então, a Rage, ele disse que também vai ser usada no GTA 5. Então, obrigado, Jesus. Caraca, mas que meio gigantesco. Foi grande. Muita informação. Tô no tonto. Nossos ouvintes são tops, né? Então... todos eles são. Então, sem exceção. Comentários ali, agradecendo a todos os comentários. Pois é, agradeço aqui ao Rodrigo Simério, Rafael Rigon, Thiago Sulfit. O Dudu tá lá em segundo lugar, mais comenta. Caraca, o cara chegou, de repente já marcou presença. O Elton do Carmo, Rômulo Paixão, Diego Campos, que comentaram lá na minha coluna pelo Facebook. Obrigadão a todos pelo feedback. É isso aí. E aquele negócio, né? Quer dar uma sugestão de tema? Entra lá na página do Facebook, mande pra gente. Perguntas? Manda lá que a gente responde quase sempre na hora. É isso aí, pessoal. Acessem aí o Facebook, né? Que é o facebook.com/supercontrolepodcast. Deem um like aí. E o Twitter. Twitter é @supercontrole. E que mais? Você aí que baixa pelo feed, aparece no site pra dar um oi, né? Pô, por favor. Comenta aí se tu baixa pelo feed. Dá um joinha ali, clique no like. E comente, né? Não deixe morrer aí o da Rockstar. Você também, que é o único que tá no Google Mais, compartilhe no Google Mais também. Vamos fazer essa rede avançar. Quem tá no Pinterest lá, também compartilhe. Formspring, compartilhe. Orkut. vamos invadir todas as redes. É isso aí, cara. Então é isso aí, gente. Vamos voltar aí ao cast de Versus de novo, né? RPGs ocidentais contra orientais. E, Diego, até mais. Até semana que vem. Até semana que vem, Matheus. Se tudo der certo, meu ônibus não quebrar de novo, estarei nesse mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. E é isso, pessoal. Abração e até a próxima. Valeu, até mais. Voltamos com piroca. Então. Tá, vamos lá, Six, como é que vai funcionar esse cast? Explica aí pra gente, pra vai gente funcionar brigar logo. Como todos os casts diversos, né? Já temos dois clássicos. E aí, mas esse aqui vai dar um pouco de briga, eu acho. Esse aqui vai ser mais violento. Porque o último Final Fight, o pessoal falou, ih, mas nem teve briga e tal, que jogos amor, né? Nós até passamos na Varejo da Tramontina e compramos umas facas, né? Faca guincho, faca do Rambo. Pantanal. Animal, cara, tem que ver. Animal, tem até foto. Não, tem foto do Eric segurando o troféu. O troféu da CBF. Os dois, né? Do Yuri segurando a irmã de Lanzoni. Tá, chega a falar da irmã dos outros. Tá, enfim, vamos lá. Vai funcionar, vai ser tipo, alguém aqui defende o RPG ocidental, outros oriental, e vamos discutir sobre isso, como isso funciona, por que o Lanzonetti odeia o Baldes na cabeça e Fus Rodaz, e assim vai indo, né? Baldes na cabeça, é coisa de Bob Marley, então, é da cabeça. E o Matheus aí vai estar pra ajudar a gente, que o Matheus é o que mais jogou de tudo, né? Vamos lá, então a gente precisa explicar o que é RPG, blá blá blá blá blá blá. Se você está ouvindo e não sabe o que é RPG, vai embora. Seguinte, eu posso dar um resumo do que aconteceu nos últimos 10 anos? O que aconteceu uma vez? JRPG dominava. E conforme foi passando o tempo, os novos consoles, os JRPGs, foram mais para portáteis. E aí, o que, que aconteceu? O espaço para os Western RPGs. É que, tipo, os ocidentais ali, né? Até eu tava falando com o Yuri em off antes. No começo, né? Não, era uma merda, né? É, não, os ocidentais no começo, eu admito, era bem ruizinho. Assim, saía tipo, mais pra PC. Pensa só, última. Não. Tinha Eye of Beholder, que é uma merda, cara. É uma merda esse jogo, mas assim, cara, era o que tinha. Se tu pegar esse jogo e depois pegar, vamos ver, sei lá, o Fable mesmo. Porque não vamos ir muito longe, o Fable. Pô, é uma diferença absurda. O primeiro Fable. É, né? Agora se tu pegar Final Fantasy VIII, a gente tá falando sobre isso, e pegar o último agora, o que que realmente evoluiu, cara? O que que realmente mudou? Não, agora isso aqui mudou completamente. Pois é. Eu acho que é isso que falta. Porque RPG, na minha opinião, é um RPG de mesa. Eu sou jogador de RPG de mesa há muito tempo. É, peraí, só pra fazer uma presença. Alguém aqui joga RPG de mesa, além do Yuri? Não! Ok, Mateus? Eu tô sozinho. Mateus? Tu joga, Matheus? Não joga. Então só tu joga mesa. Então explica aí os teus motivos. Tá, então assim, olha só. Quando eu jogo RPG de mesa, tu faz uma interpretação de personagem, ok? Isso é RPG, interpretação de um personagem. Isso seria o RPG mesmo. Ok? Todo mundo concorda comigo, certo? Aham. Uhum. A gente vai pegar, então, um JRPG, tá? Final Fantasy. Tu tem ali todos os personagens, tá tudo pronto pra ti, até a maneira que eles são feitos. Então, cara, tu só tem que jogar, tu só vai observar aquele mundo, tu vai estar junto com os caras. Pô, tu vai torcer pra quando eles forem pra dar uma batalha difícil, tu vai ficar feliz com os ganhos deles, triste com as derrotas, essas coisas. Mas tu não vive aquele personagem. E no RPG ocidental, tu vive aquilo. Tu é aquele personagem. Quando tu joga Skyrim, tu é o Dovahkiin. Tu é o cara, tu faz o fuso rodar. E tudo isso eu acho que é importante. E isso sim é pra mim que é RPG. Tu é o eu, né? Tanto que a maioria é a primeira pessoa, né? Exatamente. Tipo, baixo, sabe? Posso dar um parecer sobre a não, diferença só, pra mim? Eu só quero dizer uma coisa, tá ligado? Que eu não tô dizendo que o Final Fantasy é ruim, tá? Em nenhum momento. Eu acho que é estilo de jogos. Estilos diferentes. Com certeza. Entendeu? Sabe por que uma coisa que os RPGs ocidentais, digamos que melhoraram agora, porque uma vez, como vocês falaram, RPG ocidental era a ideia de ser tu mesmo, não tinha carisma no personagem, tu moldava o carinha. Mas aí que tá, nem hoje eles têm carisma, nem eu hoje. Acho. Na minha e opinião, diz, tipo. Tá, mas o Dovahkiin não tá, mas carisma? O Dovahkiin, quem é o Dovahkiin? Quem é? Tu saca, me diz um personagem de RPG ocidental que tu se lembra, assim, que é ícone, assim. O cara do Diablo, sei lá, o cara do Shepard, porra. Ninguém lembra do Shepard. O Shepard é um. Aí que tá, o único. O único, tá? O Shepard. Não, tem o Adam Jensen também, do Deus Ex, pô. É, mas o Deus Ex, não sei se ele é considerado. Ele é meio aventura com stealth, não sei se ele é só RPG. Cara, ele é RPG sim, cara. Porque na verdade que você não pode limitar RPG ao que a gente conhece do JRPG. Você tem que entender que às vezes o RPG ocidental ele corre muito pra outras coisas. Mas então a gente vai focar em tudo aqui. Tá, mas tipo, até só... um charter de RPG. É verdade, porque assim... Tipo, ele vai te dar uma história e... Não, a princípio é RPG. Não, peraí. Então você falou assim, a história com elementos de RPG. Elementos de RPG. Evolução, armas... Não, mas então o Modern Warfare 3 é RPG. É, também o multiplayer tem evolução. O Uncharted 3, o multiplayer também, tu vai evoluir. Vai subindo de nível. Calma aí. A gente tá pegando o RPG. Né? Mais do que o cara, personagem. Não adianta, velho. Se a gente ficar questionando o que é RPG e o que não é, não vai chegar a lugar nenhum, velho. Acho que todo mundo que sabe ver um jogo e falar, tipo, isso aqui é um RPG, isso aqui não é, tá ligado? Eu o primeiro jogo que eu vi, que eu achei que era RPG, aquele Pateta. A visão era de cima. Sério, era a visão de cima e pra mim era RPG. Goof Troop. Acho que tem uma zona cinzenta aí, mas acho que a gente concorda que Uncharted não é um RPG e Mass Effect é. É, tipo, tá, mas enfim. Isso não tem dúvida. A gente só tá falando aqui os elementos, vamos deixar bem claro. Porque, assim, um jogo de aventura vai ter, geralmente, no cenário atual, elementos de RPG. Isso é fato. A gente vê isso aí todo dia. Talvez a duração dos jogos pode se determinar um RPG, porque todo RPG é muito maior que qualquer jogo. Mas o Deus Ex também, mas aí que tá. Ultimamente também, eu pego ali o Dovahkiin, como tu falou. Quem é o Dovahkiin? É tu, cara? Eu vi um Dovahkiin elfo, eu vi um Dovahkiin nórdico, eu vi um Dovahkiin loiro. O meu Dovahkiin é um Khajiit, é um gato. É? Fez aquilo ali? Fiz, porra. Melhor personagem. Uma merda. Mas Effect 3 pode fazer no 2 ou no 1. É, no fazer Mass Effect... o Shepard ou a Shepard. Só que é bizarro. É, a ruivinha lá, olha aí. É, no Mass Effect tem isso, pode fazer, mas tu pode escolher, né? O Shepard e o Shepard. Eu fiz uma porra. Mulher no. Tanto que nos trailers, né? Aquele Shepard. Eu não mudo, saca? Eu joguei o primeiro, eu não mudei. Deixei o Shepard barbudinho lá, né? Genérico, mas tudo bem, né? Que é o certo a fazer. Mexer nele é a pior merda, cara. Só fica uns caras esquisitos. Isso, fica uns caras muito pior, mais genérico. Né? Voltando então a... Só mais uma vez, lembrando, eu não tô criticando nada, só tô dizendo a minha opinião, né? Eu sei que o pessoal aí tem, né, Flame Wars, aí eu não quero... É, exatamente. Olha o medo, dele. Fala, merda, logo. Mas assim, cara, tu quer uma coisa? Outra coisa que eu gosto muito dos RPG ocidentais, e tem muito na RPG de mesa, e é por isso que eu gosto mais deles, é aquela coisa de tu modificar o mundo, e o mundo ver que tu modificou e te tratar de forma diferente. Quer ver? O Fable. O Fable, se tu faz boas ações, as pessoas vão te adorar, fica maravilhoso e tal. Chicken Chaser. É, Chicken Chaser. E se tu ficar mal, as pessoas te odeiam, assim, elas saem na vila e tal. E isso não tem... E tem Famous. É, e em Famous tem isso também, né? Famous tem isso. Não, mas aí a gente vai pegar a modo escolha de bem e mal e tem mil jogos. É, e aí já tem mil jogos. Mas, tipo, em RPG, isso aí foi... Na época que saiu o Fable, foi... Uau, legal, cara. Foi a fuder, cara, na época. Peter Molyneux. Saiu da Microsoft. Enfim, tá certo, concordo contigo. É... Mas tu prefere, então, o gênero... O Western RPG, como o Lanzão falou. Mas assim, eu prefiro porque lembra mais RPG de mesa. E eu gosto muito de RPG de mesa. Eu sou muito viciado. É. Inclusive, eu falei até consigo que uns dias atrás eu passei a noite toda jogando RPG de mesa com meus amigos. Mestrando 7 horas de aventura, sabe? É meio decadente falar isso, mas tudo bem. Mas é legal, cara, sabe? Não tinha nada pra fazer, não tinha nada pra sair, tava sem grana, vamos falar, jogar RPG aqui, sabe? É legal. Ah, não tem gosto com energia elétrica, né? Sai mais em conta. É verdade, cara. Então é isso aí, cara. Mas eu entendo, assim, quando as pessoas gostam de jogar um JRPG, pô, eu sou viciado em Chrono Trigger, sabe? Eu entendo o que é fuder. Pô, olha só o Frog, eu acho. Fez todos os finais do jogo? Não, não fiz, cara. Eu fiz. Ah, parabéns, cara. Obrigado. Olha, até bem soltado o... ele, né? Pô. Até eu fiz o final que aparece o ídolo do Six Maior. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Não, tranquilo. Eu acho que é isso aí, cara. Não tem muito o que discutir. O Western RPG é melhor que o JRPG. Na minha opinião. É isso aí. Na minha opinião. É, tem que ter um que faz. Eu vou falar a verdade, cara. Na minha opinião é melhor, entendeu? Não tô dizendo que são ruins. Tá. É, nem por isso, ó. Ele vai deixar de ser homem, né? Então, ó. Que palhaçada, é. Hoje é melhor, né? O ocidental. Vamos é melhor, cara. Hoje, vamos falar, porque... né? Jogo do ano é o quê? Não, pera aí. Quê? Como assim? Estão loucos, velho? Como assim? Não, tudo bem. Dá pra dizer que o JRPG teve uma decadência muito grande nos últimos tempos. Teve. Mas você pegar e comparar os RPGs ocidentais de hoje com os JRPGs da Era de Ouro, velho, não tem comparação pra mim. Milhões de vezes melhor. Tá. Mas tem que pegar na mesma época. Ah, não. Aí que tá, velho. O negócio é antigo e é muito melhor do que os jogos de hoje. Posso citar uma coisa que eu tenho vergonha? Ele não tá falando isso, coitado. Cara, sério, meu. Mano, sério, sinceramente, pergunta pra qualquer pessoa, assim. Vamos fazer uma pesquisa de opinião aí. Qualquer pessoa. Pesquisa de opinião, qualquer pessoa. Você que tá ouvindo aí nos comentários. Qual foi o melhor RPG que você já jogou? Velho, eu duvido que mais de metade das pessoas vão falar que é um RPG ocidental de hoje em dia. Fallout. Ninguém, velho. Skyrim. Tá, Sky, hoje você fala. Cara, mas. Eric, aí você apela pra duas coisas. Você apela primeiro pra nostalgia e segundo, porque os RPGs ocidentais eram mais nicho de PC. Só agora que eles estão tendo destaque. Aí é difícil você falar, qual foi o melhor que você jogou na sua vida? É, todo mundo fala de Skyrim, né? Outra coisa Skyrim. Que no Play 1 era muito mais fácil pegar jogo aquela época lá. Época de ouro, meu pau. Isso não tem nada a ver. Peraí. Uma coisa que eu acho que Skyrim pegou de MMO. Pode dizer que não, mas eu acho que é assim, ó. Tem história principal. Se tu ficar fazendo a side quest de Skyrim, leva, meu Deus, um milhão de horas a mais. Todos isso aí jogos. Tudo pega qualquer de MMO, RPG cara. Tem. Vai, qualquer RPG tem. Cara, RPG tem uma história principal. Tá antes dos MMO já tinha isso no Elder Scrolls. Sim, já. Cara, o primeiro já tinha isso. O Morrowind tinha não, isso eu, também. Não, eu sei disso, mas eu tô pegando como exemplo Skyrim, não só ele. Mas é que tá, isso é RPG de mesa? É RPG de mesa, quest, é uma campanha. Porque isso que tu tá acostumado com Final Fantasy, que tu senta e vê a novela inteira, saca? Tu só vai pra frente e mata. O Final Fantasy não é baseado em estratégia de batalha? É só isso que tu faz. Me diz outra coisa que tu faz em qualquer jogo de RPG aí. Qualquer jogo? Joga carta no final 8. Triple Triad. É isso aí, cara. O resto é só tu ir pra frente, papo e batalha. Tu consegue botar um balde na cabeça de um cara no Final Fantasy? Por isso não que, consegue, ó, velho. Olha só, Frajola, é só pro Frajola. Por isso que eu e Frajola e tu também gostamos tanto do Final 8, porque tinha muita coisa pra fazer no mapa, no terceiro CD. tinha várias sidequests pra fazer. Coisa de RPG, mesa de RPG ocidental. Um beijo, tchau. Ah, que RPG ocidental. Velho, RPG sidequest mesmo. Tem todos os de RPGs desde 1980, velho. Você pode pegar qualquer... Guaraná com rolha. No final 9 não tinha os lances dos signos, não sei o que, tu trocava por uma arma no final. É, cara, sim, sim, sim. Sim, mas aí que tá, no Skyrim, essa possibilidade... Eu tô dando do Skyrim de exemplo, tá? Uhum. Essa possibilidade é desde o começo do jogo, saca? Uhum. Tu vai onde tu quer, tu faz o que tu quer. Ah, beleza. Ah, também tu pode fazer a main quest, ok. Tá, beleza. Mas, no final 8, no terceiro CD, daí beleza, sidequest... Matheus, por favor. Seu parecer. Ah, então, cara, eu acho que o de RPG sempre foi mais linear, o que não é um defeito. Sempre foi, tipo, ele quando ele era mais limitado, assim, tecnologicamente, você tinha uma história muito melhor trabalhada dentro daquele limite do hardware e tudo. Exato. Tinha CGs e tal, ele sempre destacou por isso, né? Exato. Agora, os ocidentais, com a popularização dos consoles, com a potência que eles alcançaram hoje, eles conseguiram explorar as novas tecnologias melhor. Hoje em dia você tem jogos que tem as duas coisas. Você tem tanto essa história legal dos JRPGs, porque antigamente os RPGs ocidentais tinham uma história de merda, sabe? Eles eram divertidos, mas a história era sempre ruim, quase. Em sua maioria. E hoje eles exploram as duas coisas bem. O JRPGs de hoje, que faz as duas coisas bem, que você, tipo, tem bastante sidequest e tem uma história legal, você consegue fazer isso, são raríssimos, sabe? O Eric pode até citar o Xenoblade, mas, tipo, ele não é um destaque, assim, da geração, porque ele é de um console que já... acabou, assim, sim. Demorou pra vir pro ocidente, sabe? Não teve tanto marketing, as pessoas não falam tanto dele. Ele tá com... não tá em HD e tal. Eu acho difícil você comparar os dois jogos, sabe? Até o Last Story, né, cara? Que, tipo, sei lá, ele foi lançado agora, né? E ninguém jogou, o pessoal achou... Não, e detalhe, é do Hironobu Sakaguchi, né? Ou seja, o cara teve que fazer o maior trabalho do mundo pra vender o jogo dele aí pro mundo. E detalhe, o nome do jogo é o último trabalho, Last History. Ele disse que não vai mais fazer jogo, é só celulares, móviles. Pô, e olha só, eu gosto de RPG ocidental, mas eu quero muito jogar esse jogo pro Wii. Sério mesmo? Eu também quero. É isso que não é por isso que eu odeio as coisas, eu não odeio, eu só gosto mais do outro porque tem mais... Não, fala que tu odeia logo, cara, não fica aí. Não, tô me fazendo. Ah, não, uma coisa que tem que falar hoje em dia. Como é que eu vou chegar, eu fã de JRPG, defender com um jogo, por exemplo, assim, ó, Resonance of Fate. Vocês já jogaram esse jogo? Eu quero jogar, cara. É muito ruim, sim. Ah, isso é bom até, Luzoni. Porque, bom... Eu não sei, cara. Não, meu, eu pelo que eu sei da história do jogo lá, do cabeludinho, cara, o jogo tem um enredo, assim, muito fraco. Você perde num jogo maquiado que parece ser estratégia, velho. Não tem, assim, uma coisa... E é japonês. Outro exemplo que tu pode dizer assim, ó, como o JRPG tá fraco, os caras tentam fazer um RPG ocidental, Demon Souls, não é um RPG ocidental feito por uma empresa, a Japan Studio. Merda, né? Pois é, ganhou, tipo, foi super bem elogiado. Mas ele ganhou mais nos Estados Unidos do que no Japão. Aí que tá. É. Bizarro isso, cara. Mas isso que tu falou, Lanzoni, uma hora, que tão, no caso, estão fazendo mais RPGs orientais pro portátil. Isso é bem verdade, porque eles não têm tempo pra jogar lá. Então eles acabam fazendo pra essa plataforma que não é um blockbuster daí. É então tipo aí, escape, né? Exatamente. E aí chega lá, pô, um Skyrim e aí, bro, destrói tudo, sabe? Então eu acho que isso aí também é importante ressaltar. Mas como é que o Skyrim pode ter feito tanto sucesso se vocês falam que tem tanto bug? Ah, mas não importa. É que assim, tem bug, mas é um mundo aberto, sabe? Então... O pessoal é uma coisa que compensa. Tá, tem bug. Cara, mas é que assim, não tem como programar tudo aquilo ali direito. Sei lá. E ele vai atualizando e não tem. Eu joguei 35 horas, eu não vi. Eu vi, tipo, muito pouco bug, assim, que os pessoal. Não, eu vi mais bug na versão de PS3. Ah, versão de PS3. É horrível. É horrível. Bah, eu comprei. Ah, não, nossa, PS3. Inclusive, caralho. Eu falei até com Lima isso aí, né, Lima? Demais, cara. Eu desisti. Eu não terminei o jogo no PS3 pra jogar no PC depois, porque eu não aguentava mais, cara. Aparecia um dragão, travava tudo, começava a carregar os negócios do lado. Isso não funciona, cara. E no PC, tipo, nunca tive problema, cara. Já joguei uns 40 horas no PC agora e nunca mais tive problema. Tem um amigo meu que pegou a versão original do Skyrim. Ele disse que no PC roda perfeito, mas ele teve que instalar 15 patch, cara. 15! E ficou perfeito, não tinha nenhum bug, nada. Mas pensa, 15 patch na nossa conexão lixo. Eu tenho um patch só instalado, que é aquele pra, os itens ficar mais bonitinhos, assim. É, eu também, é só isso aí, só que é pro Steam lá, né? O Shumi tem o HD, um amigo nosso, o Skyrim HD. Ficou muito bonito aquele jogo. HD? Como sim, assim, HD? Muito bonito mesmo, cara. O patch HD lá de, sei lá quantos... É um pacote de textura que eles lançaram. Tem, acho que ele tem 3 GB de textura. É aquele que o Steam tava liberando? É, eu não lembro. Isso. Ah, então esse eu tenho também. É, tá, e pra quem joga via Pirate Bay, esse negócio. Também tem. Ah, cara, esquece, cara. Esquece, daí. Tem. Esse tem que comprar. Tem o comprar. Nexus tem, lá, que é uma comunidade de modders lá do Skyrim, que tem tudo, cara. Tem até um pacote HD melhor do que o que saiu no Steam, sabe? Os negros de PC nesse tipo de jogo ocidental. Ele é até engraçado, a gente pode discutir isso, o legal que é a história dos mods, né? Os ocidentais, eles têm esse lado da comunidade, criar mapas, criar personagem, melhorar o jogo. Tem galera que joga vários jogos aí através de mod durante muito tempo, assim, de RPGs ocidentais, né? O próprio Oblivion ficou aí ativo muito tempo. Ah, o Oblivion era muito foda, eu perdi muito tempo jogando Oblivion. A gente tava falando aí, o Eric falou da Era de Ouro e tal, dos RPGs. Todo mundo aqui jogou RPGs japoneses do Play 1, eu acho, né? Sim. Não sei, o Yuri também fale por... Uhum. Não, eu joguei também Final Fantasy IX. É, muito foda. É. E muito foda, bom, realmente. Cara, era bom. Mas, a época de ouro que a gente qualifica seria do Play 1 e Play 2, basicamente. Tá. Play 2 também tem muita... O Rogue Galaxy, tipo, eu sou apaixonado, sabe? Eu sei que ninguém gosta, mas eu gosto. Cara, saiu grande a 3, né? No Play 2 ele é mais espalhado, né, cara? É, mas... Hein, Matheus Lima? Chegou a jogar algum pra Play 2? Grande, ó. Tem o Grandia 3, né? Joguei o 2 e o 3 e o Extreme, são mais 3. Tá, o 3 é aquele que ele começa num avião, sei lá, uma coisa assim? Esse mesmo. Eu acho que eu vi o início. Tá, mas espera, horrível. Eu quero chegar no ponto que eu esqueci, agora eu voltei. Tá. vocês ficaram falando aí... Não, Skyrim de novo, não. Não. Vamos parar de falar de Skyrim um pouquinho. Mas aí tu pega aqueles jogos hoje que todo mundo aqui jogou. Ah, é Final 7... Sim. Tu acha que tu vai conseguir jogar ele hoje de novo? Eu jogaria. O Lanzoni até hoje não terminou o jogo? Não conta o Lanzoni. Ih, conta o Lanzoni. O Lanzoni terminou no YouTube? Terminei. Não, cara, sinceramente, eu acho que... Dá, né? Não, é porque é o seguinte, esse tipo de jogo... Alguns dão, assim, tipo, grande já vai dar, porque ele é em desenho, ele é animação. Peraí. Mas daí é de envelhecimento de gráfico, cara, não é do estilo de jogo. Sim, mas aí que tá, eu estou lançando... Jogo, cara, é igual, sabe? Os dois são igual, tipo, grande aí Final Fantasy, mas é tipo... Aquele personagem quadrado, a jogabilidade dele hoje é horrível, cara. Tu tem que andar naquele mapa lá, é bizarro, é feio pra caralho, não dá. Oi. Vocês notaram que vários jogos que nem Star Ocean, grande e afins... Ah, droga, tem que me ligar bem na hora, Colice. Mulher. Então, eu queria falar que, tipo, eu acho injusto a gente comparar esses jogos, assim, comparando com os de hoje, pegar esses jogos da Era de Ouro, porque na época deles, eles tinham limitações que eles venciam daquela forma, né? Se você pegar ele hoje, ele é chato porque ele é antigo, não porque ele é ruim, sabe? Exatamente. É que nem o caso do Final Fantasy VII, quando ele saiu, meu Deus, ele revolucionou tudo. Isso, claro, ele envelheceu mal, mas... Mas é que tem que estar, alguns envelheceram mal, não tem como comparar. Porque naquela época era uma coisa, saca? Só que isso não é diferença do RPG ocidental. Tá, você sabe uma forma de comparar isso? Os dois envelhecem mal. Mas aí, pega o Final Fantasy XIII, então, vamos nesse tópico logo. Vamos Final Fantasy XIII, então. Final Fantasy XIII. Eu tô no capítulo 5, eu não consigo jogar aquilo, porque tu para a cada 5 minutos para assistir uma CG. Velho, CG é coisa de Play 1, que era emocionante tu pegar, era a tua recompensa ver se tu sentava assim, pegava a pipoca. Meu Deus, olha, sim, tu tá acostumado com um Western RPG, que não tem isso, CG. É a cena na hora, vai falar com uma pessoa lá, claro. Escolhe a opção. Porque hoje em dia, eu acho sem graça, a pessoa não tem emoção nenhuma, porra. Mas tu faz o que tu quer, olha o Half-Life como é. Muito bom. Acontece, só que eles podiam trabalhar melhor o enredo dessas pessoas, whatever, que seja. Mas aí vai ser a tua emoção, cara. Não vai ser a emoção do cara. Tu não vai ver um cara, estou assistindo a emoção do fulano de tal. Não, é a minha emoção. Bah, eu senti raiva, isso, eu senti pena. Isso, cara. Entendeu? Isso acontece muito... Cara, mas eu duvido... Fala aí. Eu duvido que vocês vão, tipo, sinceramente, pegar o Skyrim e falar que, tipo, numa conversa muito complexa lá, vocês se emocionaram mesmo, assim. Porque ele tem muitos defeitos nesse sentido também, cara. Porque eu acho que ele não é o meio termo perfeito que a gente tá buscando entre o de RPG e o ocidental. Porque tem uns diálogos que o Lanzoni falou, e é verdade, cara. O cara é muito feio, o cara é estranho, ele não se mexe, sua visão tá estranha. Você não consegue se envolver tanto com alguns personagens nesse jogo, sabe? Mas é que por isso é muito aberto. Que é por causa que ainda tá limitado isso, saca? Mas tende a melhorar, porque eu pego, sei lá, o na época que saiu Half-Life, que acontecia as paradas e tu não precisava, tipo, não dava uma cutscene e ficava olhando assim. Tu olha se tu quer, saca? Aí que tá. Ah, mas isso a Square trouxe no Final Fantasy VIII, que tinha cenas de ação ali e tu tá em CG. Que nem a hora que as Balambgarden estão em ataque. Tá, mas aí é uma coisa que tu faz. Tu é obrigado a olhar, sabe, sim, a animação. No, nos outros, desses outros jogos, tu não precisa. Tá acontecendo a parada no fundo, legal pra te olhar, ou não. É que esse negócio de qualidade no cinematic, CG, né, como chamam. É, foi a Square que trouxe. Lembra o Parasite Eve 1? Sim, que era cinematic e RPG. Mas aí tá, a graça desses jogos eram também a CG. Não tô falando que é só a CG. Sim. Também era ver a CG. É, que a gente falou, era uma recompensa. Né? Isso aí. Hoje em dia, o CG e gráfico é igual. Não, tem jogos que eu já vi, agora não vou falar porque eu não lembro, que tinha CGs que eram inferior que o gráfico. Isso aí, isso sim, né? Tu via a CG maravilhosa, mas, quando ia jogar, meu Deus, o que é isso? Sabe? É, até o Final Fantasy XIII, ou seja, a CG é linda, né? Mas aí eu pego o jogo inteiro, assim, até agora. A narrativa dele é mal contada, começa com uma história que tu fica viajando muito até entender. E daí, sabe, eles te largam no mundo e foda-se, saca? Mas é que Six, o... Olha o Mass Effect, te largam no mundo e te dão explicação pra tudo. Te dão um voo. Mano, tu abre lá o suma. Cara, tem tudo. Todas as raças, tem... Cara, desde quando nasceu o planeta whatever, por que que tem a guerra... Não, eu gosto do final 13, mas uma coisa que eu admitir. Até tu entender o que é aqueles... Laci, falsi... Isso aí eu fiquei boiando até o fim do jogo. Só que, mesmo assim, cara, o final 13... Tipo, ele foi feito pros dias de hoje porque não, ele é linear. Aí tu não diz, oh, que podre, mas, meu, quem que vai ter saco de ficar explorando? Quem vai ter saco? Todo mundo que tá jogando Skyrim em meio horas. Aí já é uma proposta diferente. Aí a proposta é open world, faça o que tu quiser. É um RPG, como se diz? Mas tem uma main quest igual, cara, é a mesma coisa. Não vê com esse papo de ninguém tem tempo. Ah, mas a pessoa tem mais de 100 horas jogando. Uma main quest e outra coisa assim. Esse lance de tempo aí é frescura. Mas tem muita gente que tá começando de novo Skyrim com outro personagem, com outra raça, pra tudo de novo. E aí... Tô dizendo pra mim, tem gente que reclama essa história. Talvez os japoneses, nós não temos mais tempo, vamos fazer um negócio mais linear. Só que no jogo, no final 13, tem um lance que tu joga. E aí todo mundo reclama do jogo, eles fazem Final Fantasy 13 e 2 diferente. É prova que o jogo foi uma merda. Não, mas o Final Fantasy III é o pior exemplo de RPG, velho. Se a gente ficar. Ah, mas aí a gente vai pegar o de hoje, então tá, pega o novo Tales aí, o Tales. Não, não dá, cara. Sinceramente, os RPGs de hoje não dá. Quer ver um RPG ruim? Star Ocean, aquele lá, cara, do Play 2. Não. Vai tomar do Play 3, no cu, velho. É horrível. É muito do PS3, do Xbox? Não. Antes eu tô falando do The Play 2 aí, do PS3, o do Play 2 já é ruim. Nossa, cara, que é tudo ruim. Um sonho. É tu... Não. Vai se fuder. Não. Tu joga o negócio é um sonho. Massa e é tudo um sonho no fim do jogo. É um sonho. Ah, vai se fuder com um sonho. Ah, Mario 2. Explosão. Edição. Cara... Eu acho assim, cara, realmente é muito difícil a gente comparar hoje em dia o RPG ocidental com o RPG japonês, porque os RPGs japoneses de hoje estão uma merda, cara. Não dá pra falar outra coisa. É, não. Acabou. Estão uma merda, mas não significa que o gênero seja uma merda, cara. Isso que eu tô falando. Tá certo. Não, o que eu acho é o seguinte, eu, particularmente, não consigo me sentir à vontade, cara, num mundo aberto em que as coisas simplesmente acontecem, tipo, eu posso fazer isso, mas posso fazer aquilo, eu posso falar isso pro fulano, eu posso falar outra coisa. É, tipo, pra mim é um sandbox, RPG. RPG ocidental pra mim é um sandbox. E, velho, eu, sinceramente, eu prefiro uma história contada pra mim, tá ligado? Eu prefiro os personagens ali, tá ligado? A história ali, eu posso ter algumas decisões. Sim, tipo, Fina Estampa, entendi. Fina Estampa, exatamente. Novela das oito. Exatamente, tô zoando. Não, vai escrever. Pergunta aí pro Lima. Tu chegou a jogar aquele Last of Hope lá? Sim. É bom? No Star Ocean, Last of Hope? É, Star Ocean. Eu quase comprei no Isso, joguei. Meu. Ah, cara... ele tem a jogabilidade dele, eu não achei ruim, assim, até achei que era uma grande evolução, porque não era nada por turno e tal. Só que, eu não sei, cara, parece um jogo antigo, com gráficos melhores, que não te segura, sabe? Sim, é que eu sou fã da série, né? Não, o Wii e o 2 são não, mas eu acho que tem uma coisa assim que, o que me irrita um pouco nos JRPG, além do que o Six falou de parar toda hora, também é os turnos. Aquilo ali me deixa irritado às vezes, cara, porque é muito demorado... É um monte de... Eles fazem muita coisa, muita explicação pra não matar aí que sabe? Tá que o final 13 mata pau, meu. Porque o melhor isso, sistema é, o de sistema batalha. O sistema de batalha do 13 é foda. Pois é, o do, é o do 13, é o do 13 eu vi que é maneiro. A inteligência assim. Artificial é muito boa, cara. Não é te bom. Deixa na mão. Só o 12, né? Que o 12 é bom, o sistema de batalha. O 12, o Gambit, sim. É muito o Gambit, bom. Então, isso aí eu não gostava, sabe? O que eu gostava? Sabe? Do Chrono Trigger e do Final Fantasy 12. Agora exatamente. Mesmo. Porque, assim, os bichos estão ali, tu pode isso, ver. Cara, isso não é random, perfeito, sabe? Não é aquela coisa, eu tô andando num campo descampado e, ah, um bicho do nada, assim, pelo amor de Deus, aonde? Sabe? Que é bizarro, né? Vocês não é, sim. Isso é, e, lá Pokémon, imaginava. Sabe? Pokémon... Talvez era a limitação na época, só sabe? Que aí acabou se tornando um padrão. Limitação da exatamente. Época, não era, porque o Chrono era, Trigger, era a limitação. Isso aí era hard. Não tem isso. Não, cara, Neds, isso aí era não era, gente. Chrono Cross, Chrono Trigger, não tinha isso. É, mas como eu tô falando? Branja não tinha isso. Na época todo mundo jogava no Neds, tô falando isso. Mas aí que tá. Não, na época todo mundo jogava, ninguém reclamava. Por que que agora não pode? A gente reclama agora porque a gente conheceu o lado melhor da coisa. Que os ah, que lado ali, melhor? Tu vai lá e, cara, vocês conheceram o verdadeiro RPG, né, cara? Final 13 também não tem isso. Tá o bicho ali, como vocês falaram, o 12 e 13 tem isso daí, saca? O 12 o que acontece? Tá passando, de repente o bicho nota a tua presença, vai na tua direção e ali não, corta a cena. Cara, o 13 Fuca. Até corta a cena, mas o bicho tá ali, saca? Só meio que... O Fuca tava me falando que é lindo o final 13 em Grampus lá, que tu vê todos os bichos lá nos... Sim, você vê até uns bichos gigantes. Tu vai lá longe. E pô, vamos lá pegar o... porrada. Não, o Fuca me surpreendeu, porque eu jamais imaginaria que ele ia jogar, virar Xenogears. Que é um jogo muito complexo, ele é difícil... Ele é... O gráfico também não ajuda hoje em dia, né? Não ajuda. É. Não ajuda o sistema de pulo. Até também, na né? época aqueles tinha pulo, o gráfico Final Fantasy 8, 9. É, não, não, mas até, tipo, pela jogada. Mas o jogo é bom, pulo, é bom. Sim, eu tenho... Ah, nossa. Jogando no portátil, acho que tu consegue jogar. Sim, cara. Sim, né? Mas ele jogou, cara, no, dá, ele jogou dá, no Play 1. Com certeza. Dá, ele jogou mas no Play 1. O lance até do Random Encounters ali. Tá, ninguém reclamava, tu tá certo. Isso mesmo. Mas daí que tá, tu jogou algum jogo. Que tem o bicho ali, tu vai lá e bate nele. O 12. É legal isso, é melhor. Tu pode ah, tu vê o inimigo e tu vai sim, lá. Sim, pode sim, programar mas... a tua tática. É grande, lá. Grande. Só que isso é a evolução do JRPG, não significa que isso seja não, um elemento do JRPG. Cara, tinha no Chrono Trigger isso, cara. Então, cara, não, isso que eu tô falando, velho. A evolução do começo foi evoluindo, velho. Isso, só que isso não significa que todos os JRPGs são assim. Isso não é uma coisa do JRPG. Sim, mas é uma coisa chata. Isso é uma coisa chata, não, mas é que é do JRPG isso. É que eu não sei como é que funcionaria, que nem Final Fantasy 8, que os gráficos estão pré-renderizados, sei lá. Não tem que botar um bichinho andando lá em polígono. Sim, não, mas porque virou era padrão, limitado, né? Ali, era padrão, né? Na época, não tinha... Sim. Agora o Legaia. Não, o Legaia não. E o pessoal, um dos lances do Final Fantasy XII, na época que chiaram, era, olha, tem os bichos e agora dá pra ver. Virou ação. Ah, isso aí ficou bom. Apesar do jogo ficou ser bom. Muito ruim. Esse aí é muito bom no jogo. Ah, 12 é bom. O Nego tem que aprender também, cara, que não adianta você pegar aquele RPG lá do PS1 e trazer pros dias de hoje do jeitinho que ele era. Um bom exemplo que a gente pode citar, cara, é o Blue Dragon. O Blue Dragon é a galera do Chrono Trigger quase inteira ali. Tipo, o Nobuo Uematsu na trilha, tudo perfeito. Você fala, nossa, é o RPG perfeito, tudo que eu sonhei, o Dream Team, não sei o quê. E é o pior jogo de todos os tempos, cara. É verdade. O quê? Que, pera, pior jogo? O Blue Dragon. É, Akira Toriyama. É horrível o Blue Dragon. É Akira Toriyama. É a galera do Chrono Trigger, então, quase. É, o Toriyama, é o cara do roteiro do Chrono Trigger, o Nobuo Uematsu, o Sakaguchi, todo mundo lá, cara. E fica horrível o jogo. Eu tinha esquecido desse RPG, cara. Eu queria louco pra ver. E agora... Remnant, jogo feito no Ocidente que tenta parecer JRPG e é ruim. É horrível, cara, Square no Ocidente. É outro que eu comprei na Torrent e não joguei. Mas, cara, eu acho que dá pra gente diferenciar, assim, o JRPG do RPG ocidental. Sei lá, pra mim eu vejo muito assim, o JRPG, ele é muito mais focado na batalha, na evolução dos personagens, assim. É. E na novela. E o RPG ocidental é muito focado na história, nas ações que você toma. Cara, eu não sei por que eu vejo imagem dos RPGs ocidentais como... Eu imagino já Lan House, uma galera jogando, sempre. Não sei por que, cara, eu... Como assim? As pessoas não... Não, tipo, esse esquema de fazer side quest é muito coisa de Lan House, o pessoal se reunir. Ah, vou fazer a side quest e tal jogo. Skyrim, sei lá, Diablo... Aqueles MMO. Ah, mas não, peraí, a gente não pode falar não de MMO. Se vou falar de WoW, eu desligo esse. Eu chuto todo mundo aqui. Uma merda. É, eu concordo, eu ajudo o Six. Daí tu vai falar de Ragnarok também, da mesma merda. É, a mesma coisa. E é China. Mas aí é que tá, né, cara? O Eric falou agora aqui, questão do personagem, da evolução, mas também tem isso nos Western RPG, cara. Tu vai evoluindo lá com... Mas não é a mesma coisa. Não importa, cara, no RPG Central. Quem vai dizer, quem vai ficar falando que o sistema de batalha de Skyrim é bom? Tipo, aquilo é uma merda de batalha. Não, concordo, é uma merda de batalha mesmo. Mas assim, o que eu gosto... Ah, uma merda? Não, mas o do Mass Effect, por exemplo, cara, é excelente. Parece que tu tá passando manteiga no cara, velho, sabe? Tipo, tu não... Sabe? Sabe a faca do Counter-Strike? É mais ou menos isso. Entendeu? Eu não tô dizendo, por que, que eu gosto tanto de Skyrim, eu gostei tanto de Oblivion também? Porque assim, é aquilo até que o Lima falou... Que, ah, não tem tanto sentimento e tal, tu não tem sentimento quando eles falam no diálogo. Ok, mas o sentimento fica comigo, sabe? Eu odeio o tema nórdico, por isso que eu não gosto de Skyrim. Ah, pronto, acabou! É o mais épico, é o mais épico. Pera, uma grande história, então. Tu gostava? Como assim? Não é tão nórdico assim? Não sabe nada. Ih, tá falando assim. Eu era o... Ah, então, vocês... Valkyrie Profile, então, também é nórdico. Vocês estão de prova. Eu odeio o Senhor dos Anéis. Aí que tá, é muito igual o Senhor dos Anéis. Como é que é aquela outra merda lá? Não, pera aí. Game of Thrones, aquela bosta lá. Não, só um pouquinho. Nossa! Acaba o cast. Que isso? Cara, é ruim. Vou ali comprar uma... Não é ruim. Queijo. Esse tema é uma merda. Não é uma merda, cara. Outro tema que eu não gosto é futurista. Mass Effect, um beijo pra ti. Eu também não gosto de futurista. Eu só gosto de medieval. Vou comprar um pão de queijo mesmo. Eu não sei como é que ele gosta aqui o Zone, então. Star Wars ali, ó. Traz pra gente um de Minas aí. Lanzone. Peraí, deixa eu entender. Você prefere que o Zone a Mass Effect, é isso mesmo que eu escuto. Pá, viu? Era mal pra Frajola. Ah, é verdade. Ele vai comparar, que ele não quer admitir... Ele não quer admitir porque ele não quer me vender pra mim. Mas eu queria provar o seguinte... Que o Lanzoni e o Frajola bem sabem que eu odeio esses negócios de Santa Anéis, MMA, mas o Skyrim, in love, porque é muito bom de pegar o jogo, sentar lá e fazer tu ser o personagem e tu fazer mil histórias, sabe? Cara, eu tô falando muito legal, aqui, cara. Eu tô falando mal de Skyrim. Mas assistir essas coisas aí, eu não vou assistir nunca na minha vida, cara. Não, eu tô falando mal de Skyrim aqui, mas tipo, eu tô com 60 horas no Skyrim, eu gostei demais do jogo, cara, mas o que eu tô falando é assim... É, eu não sou idiota de defender, de falar que hoje em dia os JRPGs ainda têm a mesma força que tiveram, ligado? Porque não tem, simplesmente não tem. Os RPGs hoje são os RPGs japoneses hoje são fracos. E a prova disso é que quando sai um bom, tipo Xenoblade, a gente tem que chegar e falar: olha, finalmente voltou um JRPG bom, né? Pessoal, isso é prova de que atrás. O JRPG perdeu totalmente o interesse da maior parte dos gamers e tal. Até, aliás, a gente tava discutindo: e o Ni no Kuni? Será que vai ser bom? Ah, eu tenho fé, né? Eu também tenho fé. Seu anime vai ser lindo, amo. Pré-compra, certo? Mas, e aí, vocês viram a batalha, né? Vocês viram os bichinhos lá do Hayao Miyazaki, essas coisas mais infantil ali, né? Baby. Sabe que a história é mais adulta, mas baby, enfim. Baby. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não vai com a cara também das artworks. Mas enfim, não sei o que esperar desse Ni no Kuni também. Muito quebrou. Mas todo mundo aqui acho que leva fé porque é um dia RPG que todo mundo tá esperando. Bom, agora vai, né? Agora eles vão pegar o gás de novo. Menos o Yuri. Cara, eu tô na expectativa aí, né? Do Last Story. Tu quer o Last Story. Quero Last Story mesmo, achei muito legal, assim. Ainda mais que eu curti o modo online dele. Ah, outro exemplo de jogo boring, aqueles Atelier Roroni, Atelier Iris. Nossa, cara. Atelier não sei o que... Barbosa tá cheio de ateliê e fábrica dessas coisas aí. Como é que é? Eu já tô enjoado, o imagina. O Ateliê Corona, eu acho que é aquele lá, o 3, que eu vi um review na Play, se não me engano. Que merda. É jogo exclusivo de Play 3. Quanto vende? 20 cópias no mundo. Quem compra isso daí? Isso é 500 episódios, é a família velho. Do cara que fez, velho. Família do cara que fez. Não pode, Alberia Alfaiate. Mas Ateliê Iris, eu joguei no PS2, acho, o 3. Não sei o que, Phantom Menace. Pelo amor de Deus. E aquele hack, saiu 8 versão. Ah, o hack. Sim, o hack. Que RPG bom de hoje em dia, Persona 4. É, eu acho que isso, garoto. Japonês muito bom, né? Persona acho que é uma série que sobreviveu aí ainda. Vai ser pra PS Vita ou não? Detalhe. Batalha em turno, hein? Batalha em turno. Mas é aquele lance, né? No 3 e no 4 os bichos estão ali. Tu vai lá e vê, tu vai lá pra batalha. Sim. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês, cara. Por que vocês acham que o JRPG... tipo, perdeu totalmente espaço. Eu acho que na questão do Persona é porque é anime. Daí o pessoal, o pessoal já é mais fã de anime, já pega esse nicho aí também, vai pegando outro pessoal, blá, blá, blá. E Persona é fudeu. O Frajola, não sei porque o Frajola não gostou do Persona. Mas não é que eu não gostei, eu nunca fui de jogar a série. É que tem que ler bastante, né? Eu comecei aquele de PSP, o 3. É, tem que ler bastante, tem que fazer historinha. É legal que o tem ambiente... essa parada também meio ali social, né? Que tem os links sociais e tal. Tu pode estudar, daí tu vai pegar a menina estudiosa. É, o jogo é tudo. As lolis. Ó, oh, uma grande sacada, é meio off-case isso que eu vou falar, uma grande sacada pra mim, que nem eu nunca fui atrás de Persona. Aí lançaram aquele anime, meu, fiquei muito afim de jogar, achei lindo. E, bom, como o Fuca sempre falou, amo. Bonito e sincero. É, esse pessoal da Atlus até jogou o Shin Megami Tensei lá, o Nocturne, eu achei muito bom, sabe? Se saísse um agora, eu jogaria certo, sabe? Sem pestanejar. Mas aí acho que é mais lá do fanboy da Atlus mesmo, senão não sei. Mas você sabe que é legal falar de Persona, cara? Porque o Persona é bom pra gente entender que não precisa cagar a regra, assim. Tipo, o JRPG tem que fazer isso, tem que ser daquela maneira. Eu acho que o japonês sempre se destacou por fazer uma coisa assim que nunca ninguém imaginou, sabe? Sempre coisa bizarra, coisa viajada, assim. E sempre ficar tentando se ocidentalizar vai ficar uma merda. Tem jogo de RPG tentando se ocidentalizar e vai ficar uma porcaria. E o mesmo vale, assim, pra nostalgia, querer apelar demais pra nostalgia. Você pode criar várias coisas hoje com todos os recursos aí e conseguir um negócio legal, tipo Persona, tipo Tales of Grace, que tá ficando muito legal. O Alex fala muito bem dele. Só ser criativo, mas, sabe? Não adianta querer apelar pelo que você fez há 10 anos aí. O Seth claro. Jogou o Tales of Gracejos e eu não sei, ele não curtiu muito, não, né? Ele falou que... Eu não sei, eu não joguei, mas eu tenho curiosidade nesse novo Tales aí do Play 3 também, sei lá. Parece um jogo de Play 2, nem parece HD, assim, nem... Ah, mas tu tá falando graficamente, né? Não, mas aí já... Primeiro... Não, vai dizer... Que nem mulher, tu vai ver uma mulher, tu vai esperar uma gorda, e ela é super inteligente e triquerida. Não entendi o que tu quer falar. A colocação do Rodrigo, ele quer dizer que... Tu quer gráfico, então. Não, personagem tem que ser... gráfico aqui. É o seguinte, tem que ter uma coisa que chama atenção. Dos primeiros quesitos que chama atenção é gráfico. Não é só gráfico, ah, né, meu? Foda-se, cara. Olha os gráficos dos caras. Por exemplo, assim, aí tipo, vamos fazer um novo jogo Persona 5. Aí eles vão lá, tu lê... Se for que nem o Catherine, tô feliz. O enredo já atrai, por exemplo. Exato, cara. Foda-se o gráfico, tu já vê... O gráfico de Catherine é perfeito, você não curte, o Lanzoni? Catherine, igual o gráfico de Catherine. Tô falando do jogo, o gráfico dele. Pô, é muito foda. Ah, é legal, meu, mas o jogo em si é massa, cara. É puzzle, aí tu tem que escolher a Catherine com K ou a Catherine com C. Não, você vai falar que eu acho que enquanto os RPGs ocidentais evoluíram muito, e a gente tem hoje Skyrim, que é milhões de vezes melhor que, sei lá, a última lançada em 1980 e pouco, o JRPG não evoluiu, cara, é exatamente o mesmo, assim, um jogo evoluiu no gráfico, lógico, evoluiu na capacidade, lógico, de armazenamento e tal, mas o jogo mas pega o final. As mecânicas evoluíram muitíssimo pouco, cara, o mesmo tipo de batalha, o mesmo tipo de atributos que os personagens têm, o mesmo tipo de sistema de level up, evoluiu muito pouco, mesmo os que são diferentes, assim, não tem nada muito novo, assim, a maior parte das coisas... Posso resumir o que é o japonês dramatismo. Americano, vão quebrar pau e matar fora tudo, pronto, é assim. Mas sempre tem um meio termo, velho. Eu acho que o Mass Effect 3, por exemplo, tá muito mais dramático que qualquer outro de RPG que eu joguei nessa geração, sabe? É, o Mass Effect. Que apela muito, que tem uma história foda e consegue. É um jogo lançamento também. Ah, é dramático, né? De jogar, né? Jogo novo, dramático. Ah, o Mass Effect 3, a série, inclusive, né? O 2 eu nem fui jogar ainda. Hipster, né? Mas tem que jogar. Eu não gostei muito do sistema lá de jogabilidade, meio que me emputeceu. Tá, eu vou puxar uma série aí. Mas peraí, eu acho que é legal falar, além do Shepard, que é um cara que a gente lembra. E, tipo, a história é muito foda também, tem esse drama todo. Tem um baita universo ali, né? Tem essa parada toda. É, universo. E eu não sei, cara, o 3 aí, eu não sei como é que tá, o Lima tá quase terminando, mas ele fala que tem toda essa dramatização aí. Mas eu não sei se tem dramatização clichê igual ao japonês, saca? Não, eu acho que tu tá enganado, cara, porque, tipo, no Japão tu sabe como é que é, né? Tipo, quem não ficou triste lá quando a Sarah ficou cristalizada, né? E o cara lá tentando cavocar ela. Eu não fiquei. Ah, cara, você não tem coração, cara. Vai embora, cara. Não tem coração. Como assim? Cara, eu chorei duas vezes no Mass Effect 3, como não tem coração, rapaz? É que essa série é muito chata. É que o jogo é ruim, eu também chorei duas vezes, eu vi, ah, de novo esse jogo ruim. Aí eu olhei, não que vai ser mesmo esse jogo ruim. Tô brincando. Olha só. Não, eu não digo, eu não acho. não chorei, eu só chorei em To The Moon, saca? Tipo, porque é perfeito. Tu chorou em To The Moon? No final. Pois é. Eu chorei quando Heavy Rain o cara cortou o dedo, pronto. Eu quase chorei em Red Dead Redemption. Chorar, então, foi um essa dramatização do JRPG pra mim tanto faz. Mas aí é que tá, sabe? Tipo, eu tava falando disso. Porque pra mim é RPG, como eu comentei ali, é RPG de mesa. E tem que ter interpretação. E eu acho assim que, digamos, na minha opinião, o Red Dead Redemption tem elementos de RPGs, assim, de escolhas. Sim. Das pessoas, aquela coisa da moral, que o mundo também, se tu faz coisa boa, as pessoas ficam com medo. Se tu faz coisa depois, coisas mal. Tem o side quest, exatamente. Cheio de side quest. Aí o cara vem e diz, me ajuda aqui que pegaram meu cavalo ali, entendeu? Agora eu vou falar um esquema, usando o Red Dead Redemption, que nem é RPG. Cara, tu faz side quest e tem uma acrescenta na história. Esses jogos aí, O Skyrim acrescenta, cara. Acrescenta também? Aquela do Dark Brotherhood lá, cara, é que assim, na história principal tá falando? Não, realmente não acrescenta muita coisa. Só que é legal, velho, que nem assim, tem uma história lá que tu tem que salvar, ou tu pode salvar ou matar uma mulher, não sei o que é assim. Tu tem que entregar ela ou ajudar ela. Aí, quando tu decide o que tu vai fazer, pô, eu entreguei ela, porque eu achei que ela fosse ruim e tal. E quando o cara deixou ela paralisada e tal, eu fiquei com pena da mulher, porra, sabe? Tipo, me dá uma pena. Que é aquilo que o Lima falou, mas não tem aquela coisa de emoção, mas eu fiquei emocionado. Isso. Sabe o nome dela? Não, mas eu fiquei emocionado. Não importa. Pra então, que nem pegar uma mina na balada? Não interessa, era gostosa, pronto. Nada importa, você sabe o nome de todos os personagens de qualquer RPG que você jogou, velho. É, também. Exatamente, mas aí que tá. Eu não falei o contrário, entendeu? RPG de mesa tem nome dos personagens? Não, um abraço. Tem sim. Você. Aí que tá. Eu tenho meu personagem. Meu personagem é o Elderon. Mas aí que tá, né? Hylian. Hylian aí. Mas aí que tá, não é questão do nome do personagem, é questão que você emocionou. Exatamente, eu me emocionei, entendeu? É aquela questão. Emocionou, mas não marcou, cara. Se você não lembra nem o nome, tipo, foda-se, whatever. Quem que era aquela mulher, foda-se, não tem nada a ver. Agora, um personagem de RPG, geralmente, tipo, você tem um envolvimento muito maior com os personagens. Sim, mas isso a gente comentou no começo do cast. Isso, eles são mais, digamos assim, caricatos, exatamente. E clichês total, né? Exato, também. Também, né? Vamos combinar que aquela... Mas dinheiro vem sempre ter aquilo. O quietão, o animado que chega a ser o Zéu da vida. A bichona, a mulher macho, a mulher chorona. São todas gostosas, né? Com peitos enormes. Cara com passado difícil. Pokémon bizarro, sempre... Mas por isso que Persona é bom, cara. Persona 4, você pega, tipo, todos esses estereótipos aí e desconstrói eles. Você pega o machão lá, na verdade é meio afeminado. Ah, o Tatsumi Kanji. Ele gosta da Naoto. Naoto que parece o Naoto. tem uma menina... é legal fazer isso também, sabe? Também, o de RPG não precisa se prender tanto a clichê, assim, também. Eu acho que é um vacilo que eles fazem. Eles se prendem muito a formulazinhas, assim. Dá oi, pô. Oi. Quem que é o nome dela? Roberto. Roberto. Tá, o que a gente tava continuando? Foi tu falou, João, sumiu aí. Continua aí. Falei, sumiu. Eu ia puxar uma série que é só eu acho que gosta. Tá, presta atenção, pô. E aí, vai, continua. Vocês querem eu falo, vocês ficam com side quest aí. A gente tá te ouvindo, cara. Porra da Xenosaga. Não. Cara, não, lá, gigante. Vão se fuder não gostar de Xenosaga. Xenosaga. Eu também joguei, viu, Frajó? Eu também joguei Xenosaga. Robôs gigantes. Tá, peraí, o Lima jogou? Joguei. Lima manja de Xenosaga. Joguei o primeiro, é o primeiro. O primeiro eu virei, depois eu comprei o 2 e o 3 e meu play foi pro saco. E eu tô namorando a coleção que custa R$300 no Mercado Livre. Gears of War dos RPGs. É cinza o negócio? Nada a ver, vai falar mal de Gears of War. Joga o 3... Não falei mal, só falei que é cinza. É amarelo, é amarelo. Ele não quer, viu, Matheus, ele não quer falar mal porque ele tá na minha casa, sabe que ele vai sair. Não vai dormir no relento aí. Não, eu só queria falar que eu não conheço ninguém que gosta. Xenosaga. Então vai continuar conhecendo. Não conhecendo, cara. Mas vendeu, teve uma venda até relevante. No Japão, né, cara? Na Bélgica vendeu. Na Bélgica. Luxemburgo vendeu. Só Guiné. Não, por que saiu 13, então? Porque... Cara, Atelier 150. Fica quieto, tu não sabe de nada. 10 também. Tu não gosta de Mass Effect 3, sai daqui. Quê? O quê? O que que tu falou? Hã? Hã? O Zelda? Que Zelda? Nossa, cara, zoado. Eu falei, o Rodrigo não gosta de Mass Effect. É, Zelda é ruim, ponto. Ah, não. Peraí, só um pouquinho. Peraí. Vamos embora, né? Vamos embora daqui. Que coisa mais chata que jogar Zelda? Tem. Rejogar. Tu fala isso. Obrigado. Tem. Final Fantasy. Tu fala isso porque o Juli não tá aqui, né? Mano, vai embora. Cadê o Juli, velho? Cadê o Juli? Verde lá, em defesa cara, do Juli, eu não vou apoiar. Cadê você. O Juli? Cadê o Juli? Juli. Vamos terminar, já que tá... Vamos terminar, que não adianta, é uma discussão muito conturbada. Falando mal de muitas coisas, bem de outras coisas. Eu só falei bem, vocês que falam mal das coisas. Tá. Eu só falo bem também, cara. E falei aí? Bem de Skyrim, falei bem de Xenoblade. Não, tu falou mal. Tu viu, o Eric mostrou o lado dele, né, quando a gente falou de Zelda, ele queria terminar o cast. Falou mal de Zelda, vou embora. Isso aí, quando tô o Rodrigo, eu saio. Zelda é... Aí se fudeu. Acabou o cast. Não. Então, é que assim, todo mundo acha que Zelda é o Link, né? Então vai pro inferno, né? O Zelda, né? E acho que entende de alguma coisa. Tá, mas assim, então esse Versus aí, não adianta. A gente não vai entrar num consenso nunca, né, cara? Não, que não. Olha o que vocês falam também. Vou entrar em consenso. Isso aí, Frajola, isso aí. Vai lá, Six Wolverine. Tem que jogar os todos, né, cara? Pra tem que jogar, testar tem que jogar. E ver se é bom, né? Tem que largar a vida, largar as mulheres, largar a bebida. E largar Zelda. Ah! Tu fala isso porque o Juli não tá aqui, né? Mas tem que Mass Effect, um beijo, Minas Gerais. Mas aqui o maior foi do Zelda, aqui é o Yuri, tá louco? É, então tá. É. Ah, o Juli disse que é fã, mas não virou. Pô, o Juli disse que é fã. Não virou aquele Time? Nós vamos ver aquele do Wii, que é 3 horas do jogo. Nem. Como é que é? Sim, ele não jogou. Por 3 horas, cara, eu falo. Ah, ele jogou 3 horas, sabe? É. Ah, tá. Meu Deus, que terrível. É, cara, não, eu só queria falar que, tipo, eu acho que hoje em dia, esse debate também é até injusto, assim, mas eu acho que a gente tinha que falar, que até não comentamos, tem que perguntar mais pro Eric que jogou, cara, é o que que faz, por exemplo, um Xenoblade ser bom hoje em dia, sabe? Eu só tava levantando você os braços. Você quer que eu diga o que é? O que faz Xenoblade ser bom hoje em dia? Vocês vão ver o review lá, vocês vão curtir. Não ser igual a Zelda. Não, cara, é difícil, né? É difícil falar por que o jogo é bom hoje em dia. Ele é um de RPG bom. É porque cara. Ele veio do. Porque ele evoluiu. Porque ele é o contrário dos outros de RPGs que ficam. Ele evoluiu. Ele evoluiu porque veio do Xeno Saga. Ai, cara. Vixe. Não tem nenhum cara do Xeno ali. Cala a boca. Mas é por isso, cara, eu acho que é por isso que ele evoluiu, ao contrário dos RPGs, não evolui mais. Né? É, então, ali ó, tá a prova, né, evoluam todos. Aí, efeito Pokémon, pessoal. Charizard. E o pessoal, então, que baixa pelo feed, vai lá e comenta e dê sua opinião. Quero ver Flame War nos comentários também, né, porque o pessoal que fica do lado dos ocidentais, dos orientais, do Xenoblade. Como diria o Fuca, eu amei esse cast. Então não tem consenso, né? seria bom ver o ponto de todo mundo aí pra ver se alguém pode mudar de ideia, mas é o que a gente não fala vai sempre, mudar né? De ideia joga ah, todos e vamos ver, né? Só a cabeça dura antes de acabar, mandar um abraço, um mega abraço, super abraço pro Gugão aí, assina ali que Final Fantasy VIII é o melhor jogo de toda a história. Ah, eu queria também dizer que é um prazer estar aqui com vocês gravando ao vivo, que é muito a fuder Barbosa. Exatamente, cara, é uma emoção. O Matheus vai ter que estar aqui da próxima vez também pra gravar com a gente, né, Matheus? Relembrar o PSP. A parte 2 vai ser a gente bêbado e aí eu vou pra Barbosa. Aê, demorou. Ah, não, eu não vou cuidar do Matheus bêbado. Ah, não, é o Matheus bêbado. Matheus bêbado é um perigo. Eu tinha que ver o Eric como é que tava ontem. Ele chegou em casa andando de lado e ele ainda tomou o Jack Daniels. E eu cheguei. Se lembra de nada. Eu cheguei xingando todo mundo. Como vocês estão dando trago pra ele? Foi ele que pegou. Detalhe que eu não tomo o Jack Daniels. Mas é isso aí, então. Mas é isso aí, cara. De RPGs é muito amor. Ah, tomar no cu. Catar RPGs ocidentais aqui. comanda isso sim. Não, cada um tem que recomendar um jogo aí, beleza. Beleza. Então vamos lá. Beleza, boa, então. Gostei. É isso aí mesmo. Mas cada um recomenda, vai lá. Começa com os convidados. É. Matheus Lima. Convidado, tá mais longe. Cast também, cara. Mas é o convidado mais longe. Não, beleza. Eu recomendo Mass Effect. Todo mundo joga Mass Effect porque é história boa, jogabilidade boa, personagens todos, interessantes. Todos. O Rodrigo aqui torceu o cocô, né? Vai lá, Rodrigo. Ah, eu queria dizer os que eu não recomendo. Zelda, Mass Effect, Skyrim. Se puder! O que eu recomendo? Cara. Não, mentira. Ah, pessoal, jogue um pouco de tudo e tire suas próprias conclusões. Ah, comentar, tomar no cu. Piada. Quem vai jogar na RPG? É, eu recomendo Persona, então. Pronto. Aê, deu. Vai lá, Eric. Ah, cara, todo mundo sabe o que eu vou recomendar, né? Eu recomendo Xenoblade, porra. Tá valendo, falou. Eu recomendo Pokémon, o Fable, cara, que eu acho que é muito legal e... Pra conhecer, né? Não, pra PC, The Lost Chapters, vale a pena, cara, é bem interessante. Não, vai se catar. Black White é o que era um deus e tal. Do Fable, é o mesmo estúdio, mas foda-se, é coisa diferente. É diferente. Mas Fable é muito legal porque... Foi o primeiro, acho que o SRPG que fez mudar. Oktoberfest o jogo. Como assim? Oktoberfest? Se passa no Oktoberfest o jogo. Tipo, é que é tri da Alemanha lá. Ah, tá, saquei. Mas então, Fable da Chapters. Fala aí, Six. Ou. Pra Jola. Deixa eu ver, cara. Vai, fala. Star Ocean 2, um jogo que não envelheceu mal e é bom, cara. Muito bom, cara. Muito bom, parabéns. Boa recomendação. Tá, eu ia falar, mas todo mundo já jogou. Rogue Galaxy. Seria Final Fantasy, né? Mas qual? Não, seria a série, porque eu sou fã da série. Mas vou falar o último que eu puxei, que seria a Shino Saga. Eu gosto muito. É, o Rogue Galaxy eu gosto também. Um JRPG bom é o Chrono Trigger, cara. Ninguém. Cara, agora... Não, pera aí. Falar do jogo que ele ama. Não é apelido, isso mesmo. Tu mesmo. Aquele RPG japonês que tu virou 15 vezes japonês e... Saturno. É. Grande, mano. É muito foda. Os personagens são muito carismáticos. Isso é RPG. Grande, Diogo e... Essa voz é a personalidade maléfica do Prajola falando. Ninguém falou de Chrono Cross. Falei agora. Falou? Cross, não. Ninguém falou do... Roberto, recomenda um. Roberto. Qualquer coisa. Silent Hill. É isso aí, Silent Hill. Bom de RPG, Silent Hill. Ninguém falou de um RPG da Square que eu não gosto. Ah, ok, tchau. Vamos tchau, finalizar. Acabou, Cassio. Acabou, viu? Ninguém falou de Kingdom Hearts. Hertz. Ninguém quantos falou. Hertz são? É o reino da energia elétrica. Kingdom Hearts. Agora eu quero saber. Yuri. Eu quero saber quem pegou a mina, não, sério. Sim. Quem pegou a minha irmã? Foi ele, foi Yuri. Você pegou a minha irmã? Pegou a minha irmã, cara! Fala logo! Não, cara. Olha pra mim! Pegou a minha irmã? Não, cara, não peguei. Então tá bom. Porque se tivesse pego, também não dá nada, meu pai. Eu ia dizer, então tu me acha bonito também.